já criei que não esquecerei. Fracasso, fracasso, fracasso, fracasso, afinal, o te querer tanto bem e me fazer tanto mal. Pense num programa bom, é o Mesa de Bar. Eita, bota mais um. Me convidaram pra assistir teu casamento. Eu não queria, mas aceitei e cheguei lá. Eu já sabia ao ver você se casando com outro no altar. Ao ver você se casando com outro no altar. Um momento triste foi aquele que passei. Fui obrigado a lhe dar meus parabéns. A sua mão eu aceitei com emoção. Mais uma vez eu mergulhei na solidão. Mais uma vez eu mergulhei na solidão. De noite na cama meu corpo reclama e pede teu amor. Foi meu abrigo durante alguns anos, mas tudo acabou. Abrigo durante a luz, mas tudo acabou. E foi meu abrigo durante a luz, mas tudo acabou. De noite na cama, meu corpo reclama e pede teu amor. Que foi meu abrigo durante a luz, mas tudo acabou. Samuca, comunicando pra toda a massa brega. Legal, já estamos de volta, programa Mesa de Bar, a alegria dos bregueiros. Um grande abraço aí para os sertanejos, românticos e românticas de plantão, curtindo a gente em todo o Brasil via site. Forte abraço a você na sintonia do programa. Alô, minhas amigas, donas de casa, bregueiras de plantão. Grande abraço, obrigado pelo carinho. Bom, tem música legal pra gente agora. Eu trago o Silvinho aqui no Mesa. Se não esquecestes o amor que te dediquei, e o que escreveste nas cartas que me mandaste. Esquece o passado e volta para meu lado, porque já estás perdoada de tudo que me chamaste.

amor. Já entendi que o mar cantou e também foi sonhar. Porém, eu ouvi perguntar por que sem olhar eu chorar. Eu me perdi, amor. Estou com medo no mar profundo. Eu ficarei. O que fazer, Senhor? Se nada sou sem seu amor, não viverei. Já entendi que o mar cantou e também foi sonhar. Porém, eu ouvi perguntar por que sem olhar eu chorar. Um triste adeus, querida, uma despedida, um breve aceno por toda a vida. Talvez um dia em que lembrarás e com saudade por mim chorarás. Já entendi que o mar eu chorar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Porém, eu ouvi perguntar por que sem olhar eu chorar. Samuca, comunicando pra toda massa brega. Muito bem, já de volta, programa Mesa de Bar, aqui na sua Rádio Sucesso. Grande abraço aí pra galera com rádio ligado, sempre curtindo. Alô, você de todo o Brasil curtindo a gente, os bregueiros e bregueiras de plantão na sintonia. Muito obrigado, hein? Grande abraço. Alô, amigos caminhoneiros também ouvindo a gente via site. Forte abraço aí pra galera com rádio ligado, volume escancarado, hein? Curtindo as melhores do Mesa de Bar. Vamos lá então? Eu trago agora pra gente Bartô Galeno. Vale a vida sem você. Eu já cansei de esperar. Vivo a ponto de enlouquecer. Se você não vem para ficar, cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andará? Você que é o eco do meu grito. Eu posso até morrer se você não voltar. É grande

te abusar. Quem te amou não te ama mais. Sai de mim, mulher ingrata. Eu não te quero, nem virada em prata. Você só me fez sofrer, só me fez chorar. Nunca mais hei de te amar. Você só me fez sofrer, só me fez chorar. Nunca mais hei de te amar. Deixar em paz, já te amei, não te amo mais. Agora chega de abusar. Quem te amou não te ama mais. Sai de mim, mulher ingrata. Te amar. Você só me fez sofrer, só me fez chorar. Nunca mais hei de te amar. Você só me fez sofrer, só me fez chorar. Nunca mais hei de te amar. Samuca, comunicando pra toda massa brega. Legal, já de volta, é um Mesa de Bar com as melhores aqui na sua Rádio Sucesso. E aí, como é que tá você, tudo bem? Final de semana legal? Que bom, hein? Que bom estar sempre na sua companhia aqui no Mesa de Bar com os maiores sucessos bregas pra você, tá bom? Vamos lá então, vamos curtir mais música legal? Eu trago Baltazar aqui no Mesa. É, Pedro Bó, eu já disse, Pedro Bó, pega o radinho aí pra ver o programa Mesa de Bar. Já começou o programa. E vamos cantar mais uma, né? Só de brincadeira. Vamos lá, é brega sem parar. Olha aí, malacete. Eu só quero é viver para nunca mais chorar, pois distante de você não consigo mais ficar. Minha vida é vazia, já não posso mais cantar. Vivo sofrendo, querida, e a todos reclamar. O destino acabou todo o nosso imenso amor. E agora o que farei, se nem mais sei quem eu sou? Nessa cidade todos têm felicidade, só eu que vou lamentar. Eu só quero é viver, mas você onde andará? Hoje te dou minha palavra, só lhe peço por favor, creia em mim sinceramente, em nome do amor. Neste momento você, sei que está me escutando. Eu só quero é viver. tocar o LP, meu amigo. É claro. No próximo show, disponível desse gravado ao vivo pela Germa, eu só quero LP. Beleza. Obrigado. Obrigado a banda. Obrigado aos meninos que estão aí, ó, tá vendo? Eu tô até me sentindo assim, um astro, não é? Obrigado a você, minha linda, por ter vindo de vestidinho azul. É a cor que eu mais gosto. Obrigado a técnica. Obrigado a banda. Obrigado a Tia Marisa, que tá aqui, a minha musa inspiradora, aqui presente com a gente. Obrigado a todos. Obrigado a todas as pessoas que amam a música. E antes de tudo amam a Jesus Cristo de Nazaré. Por isso é que eu só quero é ver. Ver vocês felizes, coração aberto. Assim ó, nessa paz, sem briga, tudo em função do amor. Pense num programa bom, é o Mesa de Bar. Eita, bota mais uma. Regina, tu não me amas, eu vejo agora. O que tu queres é me fracassar, mas seguirei o meu destino, enfrentarei até a morte, pois não me queixo da minha sorte. Os nossos filhos não podem pagar por um erro de matrimônio. O nosso sonho foi nos casarmos para nunca nos separarmos. Fingida, tu não me amas, eu vejo agora. O que tu queres é me fracassar, mas seguirei o meu destino, enfrentarei a até a morte, pois não me queixo da minha sorte. Os nossos filhos não podem pagar por um erro de matrimônio. O nosso sonho foi nos casarmos para nunca nos separarmos. Tá com pena? Já tá tudo? Qual é o seu problema que me chamou? Já sei que não é.